Resumo do plenário. A Assembleia Legislativa do Rio aprovou nesta quarta-feira, 19 de março, em discussão única, o projeto de lei 2601 de 2013, de autoria dos deputados Luiz Paulo, do PSDB, Rosângela Gomes, do PRB e Xandrinho, do PV, que altera a lei 6067 de 2011. O texto a ser alterado trata da reserva de vagas para negros e índios nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos em empregos públicos integrantes dos quadros permanentes de pessoal e garantir o ingresso somente no Poder Executivo. O novo texto, por sua vez, diz que as vagas, num total de 20%, serão reservadas também no Legislativo, Judiciário, Ministério Público e Tribunal de Contas do Estado, além do próprio Executivo e das entidades de sua administração indireta. Luiz Paulo frisou a importância da aprovação desta lei. Os negros no Brasil vieram para cá em função de uma diáspora, né? Porque foram escravizados, deram suor, sangue e lágrimas pelo nosso país. Sempre estiveram entre os pobres mais pobres. Então, uma lei de cotas no concurso público visa uma situação temporária para que haja oportunidades dos negros ocuparem as principais funções de Estado. Eu pergunto, quantos desembargadores tem no Tribunal de Justiça negros? Talvez um, dois. Quantos procuradores de Estado? Um. Quantos ministros do Supremo? Um, o Joaquim Barbosa. Isso mostra o quê? Que quem não tem dinheiro não tem acesso à educação. E mesmo tendo acesso à educação, não tem recursos para sua manutenção. Então a gente quer dar essa igualdade de oportunidades para que realmente a gente possa vencer essa etapa tão horrorosa da nossa vida, que é a etapa da discriminação racial. Não podemos ter um país que as funções de Estado, os melhores salários, etc., sejam únicos exclusivamente dos brancos, né? Então é esse o sentido do projeto. O projeto vai para o governador Sérgio Cabral, que terá 15 dias úteis para sancionar ou vetar a lei. Reportagem Ronaldo Ribeiro.